Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversa Leitada. Duas coisas tuas, estamos à porta do estúdio número 3, para mais uma edição, é o número 154 deste espaço radiofónico, que é os coisas tuas, Corveu. Tens que dizer, é Natal? Ah, sim, como sempre. Como sempre, tem dois leitores, não é? Ah, eu vou falar. Portanto, eu, não é? Que vou. Hoje vou dar uma volta, vou levar aqui o Zé Ceguinho a dar uma volta. E o Zé Ceguinho, olha lá. Deixa dizer que é Natal, fomos postos na rua e não sei o quê. Ah, já não foi ano passado. Este ano pagamos a renda. Ah, pois, então este ano tens que dizer outra coisa. Este ano viemos apanhar neve. Viemos ver as catraias, cá por acaso está sol, mas viemos apanhar neve. Por acaso, no ano passado estava coberto, estava a chover. Estava, eu lembro. Mas não é hoje, faz um ano, é só amanhã. É, só amanhã. Hoje é dia 21 de dezembro de 2013, é sábado e é a emissão 154 das Cortes Suas com o Joel. Ora, tal como no ano passado, emissão de Natal, não vamos andar nas compras. Nem fazer... Sete anos passados e passamos ali para comprar umas gomas, assim. Ou sim. Nem vamos andar para os hospitais, mas vamos andar cá fora. É a segunda emissão que vai ser ambulante, porque vamos andar em seis sítios. Andar, não sei, ainda não sei bem quais, mas depois vamos decidir. Depois já o primeiro, o Carlos vai segurar, faz favor. E nós vamos começar devidamente já com o resumo da semana. Exatamente, resumo da semana. O Carlos entra num determinado. Chama-se Loto. Já entendi. Para já fazer o seu resumo da semana, por favor. Pronto. O que é que eu posso fazer do resumo da semana? O resumo da semana foi um resumo bem feito. Não teve grandes complicações, foi um resumo bem feito. E pronto. Não, o que é que eu posso dizer da semana? Posso dizer que foi um resumo. Resumo bem feito, não é? Foi um resumo bem feito, não é? É bem feito. O que é que eu posso dizer? Não, foi uma semana interessante. Foi uma semana... Aliás, a próxima... A edição de hoje vai incidir diretamente sobre um momento alto desta semana. Que foi quando foste à Serra da Estrela. Exatamente. Uhum. Caçar caracóis. Uhum. Para depois comê-los na Serra da Lapa. Estás a ver? Não. Porque se tu vais a... Sabes aquelas lapas que estão lá nas rochas? Sim, sim. Pronto, não é aí, não, é mais à esquerda. É onde tem então os. Lá a serra, pronto. Que é onde eles não chegam, as lapas não chegam, estás a ver? Pois claro. Lá eles agarram-se ali às rochas da beira do mar, ficam ali presas. E a serra em si não chega. Mas é conhecida como a Serra da Lapa, porque pronto, porque é ali que há a maior concentração de lapas, não é? Uhum. Pronto, é isso. Não, é uma semana. Isto é o quase Bonaparte versão exterior, fica assim a variada a cabeça. Exatamente, coitadinho. É do sol. É do sol. Está costando a frente. É. Por acaso não tenho formosinha assim, quer dizer, muito fixamente, não. Mas não tenho nada assim do sol. Por acaso estava a ver a impressão na prótese, que é curioso. Continua. Não, continua. Faz impressão, não é o sol. Já não sei o que é que foi desde manhã que me faz impressão na prótese. Mas pronto. Está bem. Não, é isso, é isso. Ou seja, foi uma semana interessante. E o escolho de hoje vai incidir especificamente. Sou a escolher, não sou este, não é? És tu, pá, já não sabes nada. Um artista muito diversificado. Sim, sim, sim, muito diversificado, aliás. Sim, claro. Mas o que é que eu ia dizer? Ah, o escolho de hoje incide diretamente sobre o momento alto desta semana para mim. Mas que se traduz em duas partes, uma terça-feira ou quarta, quando não sei quando te mandei as coisas. Um dia destes. E ontem, foi o momento alto também. Sabes que eu não tenho aqui um mail à frente para confirmar o dia em que me havia. Hoje o começo para ver as datas da modificação. Hoje não temos computador. Hoje, como terão reparado, o som está ligeiramente muito diferente, porque está-se retirado diretamente de um gravador de K7. O mesmo que eu utilizava nas primeiras emissões. Sei lá, olha, o mesmo do. O primeiro. Muitos cortes que eu escolho eu foi com este gravador. Foi? Foi. Mas o som estava bom. Não foi? Foi, sim senhor, só que era daquele tempo que eu tinha que ligar isto aqui ao computador, lembras-te? Sim. Eu não tinha outra placa de som. Ah. Tive que ligar. Não, era o que eu fazia muitas vezes, tive que ligar o... este gravador ao computador, como se tivesse feito a conta que tinha cassete, mas não tinha. Era só, estava era... só a gravar já diretamente. Sim, para o computador. Exatamente. Ah, que... Portanto, é histórico, Este gravador tem essa coisa, foi... O primeiro conversas e acho que o terceiro também, já não me recordo. E aliás, a cassete que está dentro do devido aparelho não era utilizada desde o dia 22 de dezembro de 2012. É, foi para gravar a última, porque em off em off, quando estava a dar a introdução, nós escutámos o que estava nesta cassete de 90 minutos. E o que se ouviu foi isto, foi o Carlos Borbato a falar à menina no início. Porque aqui o controlador de velocidade, o Speed Control, só como eu sou português, de vez em quando até digo umas coisas em português. Sabes que esse não se altera, se altera se mudar o botãozinho de cima, porque vai de cima para baixo, a roda não altera. Deixa lá. A velocidade da gravação. Não, mas de reprodução. De reprodução altera. Então, mais depressa. Por coincidência, fomos ouvir o que estava aqui na cassete e era precisamente a emissão do ano passado, 22 de dezembro. Quando ouvimos... Combi, combi, la la la la la. Será que também vamos acabar a meio, digamos assim? Eu vimos uma francesa que estávamos junto ao comboio. Qual é? Eu nem me lembro. Não era da Irona? Só vimos nos estúdios, já não sei qual é que foi. Mas pronto, foi assim umas coisas. Foi uma coisa. Está mal, está mal. Escutámos Pandios Caricas. Devias ter trazido a lista o que nós ouvimos. Ah, ouvimos há 3 anos. Está aqui. Mas está aqui, mas fez o quê? Profissional. Enganei-me. Mas continuando, se calhar vamos à primeira música de hoje. Vamos lá. Lá fora, esta vou escolher. Sula Mazurega. Vai pedir para eu falar com ele. Sula Mazurega. Bem, esta artista, nós vamos ouvir três, eu vou já adentrar um bocadinho das coisas, porque tem mesmo que ser. E acaba por fazê-lo, se já o faço. As três músicas que nós vamos ouvir são da mesma artista e do mesmo álbum. E porquê? Foram músicas, embora me tragam recordações, depois eu vou salvar cada uma, elas fazem parte da recordação mais antiga, ou seja, quando eu tinha 2 anos. Eu estive depois a fazer as contas e eu só pedi 2 anos. Isto foi para aí em março, abris. Abris, fecheis. Se eu estava em casa e fui para a pré com 3 anos de idade, então só pedi aos 2 anos. Embora também, também estava lá a minha irmã, mas se calhar até foi na altura de férias, não sei. Bom, mas no fundo, 2, 3 anos, não mais do que isso. 2, 3 anos e eu tinha esta cassete. Foi uma cassete que resistiu aos tempos, quer dizer, agora não sei, ela até 2012 estava a funcionar perfeitamente. Depois que saí do outro estúdio número 1 para este, já não posso ser mesmo. Mas... Poder pautos, mas pois, seria mentira. Poderia ser mentira. Mas é mentira. Seria uma inconclusividade, não é? Inconclusividade. O cérebro já começa a funcionar cá fora. É verdade. Estamos, quando se apanha Buenos Aires, isto fica a funcionar melhor, não é? Inconclusividade? Eu acho que nunca ouvi isso. Até há 5 minutos. Pronto, é isso, 5 minutos então. Não, antes de chegar aqui ao show de trens, deve ter ouvido uma coisa assim na rádio. Ah. Mais. Há trens já usam antena web? Sim, sim. Há coisas dessa categoria só sabem que na antena web? Não, mas o meu carro tem antena web, não na rádio. Pois. É especial. Exatamente. Pois, claro. O que é que eu ia dizer? Ah, pronto, e então. Olha, esta música é a primeira do LP e é a primeira também da... era a primeira também da cassete. Era do lado A da... Eu na altura não era eu lembro deste, cenário. Eu estava a brincar e isto agora não é invenção. Ou seja, não é como a câmara da vaca de fogo. Não, isto agora é mesmo real. Eu estava, portanto, tinha uma casa pequena, era um pré-fabricado, então estava na sala. Atrás de mim estava a porta e em frente a porta que dava para um pequeno pátio. Eu tinha uma mesa de plástico e eu sentado numa cadeirinha assim pequenininho. Uma cadeira amarela, ou seja, com o assento amarelo, com os bracinhos azuis. E eu estava ali sentado a brincar. Tinha legos. Aquela mesa dividia-se em 2 partes. Quando estavam abertas era para brincar. Quando estavam fechadas era, não sei, eu podia brincar na mesma. Mas elas estavam, por norma, estavam abertas. E eu então podia... estava ali a brincar. Pronto. Brincava. Numa parte tinha legos e noutra parte eu tinha uns pauzinhos que basicamente eu podia imaginar. Imagina que queres, por exemplo, construir uma casa qualquer. Tu pões lá os pauzinhos a fazer com que são vigas, estás a ver? Sim. Pronto. E era isso que eu fazia. Pronto, então estava, eu estava a minha irmã. Estava a minha irmã a pôr essa cassete. Pronto. E estávamos a ouvir então essa. Lembras quando tinhas que pôr um papel? Quando as fitas eram de cima, eram para baixo, não para cima, lembras-te? Em quê? Nos leitores de cassetes. As fitas ultimamente ficavam viradas para cima. Sim. Mas havia muitos gravadores e inicialmente era assim, ficavam viradas para baixo. Não me lembro. Era. E então, ficavam viradas para baixo. Depois vai-se virado para cima porque era uma chatice que as fitas enrolavam-se muito mais facilmente. Mas pronto, era assim, ou seja, ficava viradas para cima. Naquele caso, e depois tu para conseguires muitas vezes ouvir, tinhas que pôr um papel, um bocadinho de papel, para a tampa não vir demasiado para trás. Tinhas que prender a tampa, não sei o que é que acontecia. Não tinhas que prender, porque sabes, os pinos que seguram a casseta às vezes partiam-se. Tinhas que pôr papel, eu cheguei a fazer isso, tinhas que pôr papel para segurar a fita, para segurar a cassete. Não lembro disso. Eu sou velhota, tu ainda estás nos teus 74, mas pronto, que lembras. Eu fazia isso, eu cheguei até que fazer isso. Uma vez partiu-se uns coisinhos, as molas que impulsionam a cassete até sempre à frente. Sim. E então elas partiam-se, quando se partiam, claro, a cassete ficava assim para trás. E era uma chatice, porque depois punhas aqui no gravador e ou a cassete batia no gravador e não fechava, ou então ficava mal posta e depois enrolava. Era uma chatice. Pronto, e então as pessoas punham papel. Na altura a culpa já era de Sócrates ou... Estava a ser estudado já, que... Já, ah, já era. Sim. Naquela altura, nos anos 80, já era. Já. Só nos anos 30 que não, porque acho que o André ainda era menor de idade, agora não recordo. Na verdade já não era, não. Mas era jovem. Não dava a chupar. Portanto já não... Mas na altura já era, não é? Na década de 80. Desde que entramos para a CIE, aliás, desde que nasci, portanto coincidiu o ano em que... Desde que nasci e desde que entramos para a CIE, na mesma altura... Que culpa é dele? Desde então em que a culpa é de... Aliás, isto é uma coisa que ninguém sabia, mas para que Portugal... Nós tínhamos todas as condições, mas faltava-nos uma, que estávamos um bocadinho teimosos em aceitar, mas teve que ser, que foi para entrarmos para a União Europeia, na altura a Comunidade Económica Europeia, tivemos que assumir que as culpas seriam sempre do Sócrates. Parece que há a alinhação do artigo 3.1. Nós inicialmente não queríamos, eu na altura ainda estava na maternidade, já estava... numa conferência por videochamada, só que ninguém sabia, por altura essa tecnologia não havia assim, eu é que já sabia, não é? E então pronto, mas voltando ao assunto, porque hoje temos um tempo limitado, pronto, ou seja, e a minha mãe estava para essa cassete, pronto, e eu lembro-me desta música, talvez, se não é a recordação mais antiga que eu tenho, e já vou explicar porque é que não digo que pode não ser a primeira, é seguramente uma das mais antigas. Talvez só tão, ou até mais antiga do que essa, um disco do Teixeirinha. Eu esta semana tive acesso à discografia quase completa, ou seja, 61 discos, do Teixeirinha. Que né? Anteontem apareceu lá em casa um CD do Teixeirinha. Foram lá devolver ao fornecedor, que é o meu pai. Por isso é que eu estou a achar piada, dois dias depois vejo-me falar no Teixeirinha. É bem, sim senhor. Foi o nosso colega de conversa de São Litórias. Vem lá, vamos lá. O disco Alpera? Não, um CD. Já é CD. Acho que até foi elaborado pelo meu pai. Um CD com música Teixeirinha, mas juntadas por um senhor. Pronto. É isso. Tá bom. Não, mas ou seja, só uma dessas duas é que é discutível. De resto, não há dúvida de que esta, se não é a mais antiga, é pelo menos uma das mais antigas. E esta música era a primeira, ou seja, era aquela que a gente ouvia sempre. Do resto, eu depois dispersava, mas quando começava a tocar... Eu é lá. Tudo bem. Vamos lá o nome do intérprete, como é? Intérprete Sula Mazurega. É que eu nunca percebi, mesmo ao ler... Sula? Mazurega. Mazurega. Não é grega, é grega. Ela, eu já não sei quando é que ela nasceu. Já soube, mas já não sei. Não, já não sei quando é que ela nasceu. Já soube até porque ia fazer um especial sobre ela, mas também começou com um disco. Aliás, tenho 5 discos, também tenho 5. Mas pronto. Sula Mazurega. Sula Mazurega. Dois nomes. Dois nomes. Sula, espaço, Mazurega. Muito bem. Portanto, o intérprete será Sula, espaço, Mazurega. Exatamente. Agora vocês irão ouvir o carro. Vamos partir para outro destino. Para outro destino. A próxima paragem será para uma escolha minha, que realmente me interessa, não é verdade? Para já, canção número 1, título. Fale comigo. Intérprete. Sula Mazurega. Orquestração. Não sei que é Krasna. Carlos Bonaparte dizia em off, no final da música, que os irlandeses não são como os portugueses. Porquê, Carlos Carrapiço? Porque... Não quero... Porque... Carrilho. Porque nem os portugueses são tão honestos, nem os irlandeses são desordeiros. Portanto... Nem os portugueses são tão honestos, nem os irlandeses são desordeiros. Está a dizer que falta honestidade aos portugueses? Sim. E falta ordem aos irlandeses? Não. E que falta ordem, ou seja, aos portugueses, falta honestidade e ordem e organização. Então, mas tu disseste, nem os portugueses são tão honestos, nem os irlandeses são desordeiros. Ah, seja, ai, nós somos desordeiros. Entendeste o jogo? Mas porquê é que nós somos desordeiros, Carlos Carrapiço? Somos desordeiros porque, primeiro, vamos sempre... É assim... O que é mais fácil? Fazer um salado com ele. O mais fácil é pegar no nível do primeiro-ministro e comprar coisas com o NIV dele. Com o NIV. Não, o NIV. O NIV. Nome de identificação fiscal. Sim, ele é meu. Contribuinte para os simples. Portanto, ou seja, é fugir da ordem. Não. Fazer uma coisa. Uma aquela da, eu nem sei se aquela manifestação se chegou a realizar, do 25 de Abril. Chegou. A da ponte 25 de Abril. Qual? Os sindicatos queriam dar força que fosse na ponte 25 de Abril. A travar a ponte? Não. Não travaram. Isso é noutros tempos. Quanto às portagens. Não, mas há pouco tempo. Eu sei, eu estou a dizer. O que aconteceu, que travou mesmo a 25 de Abril, foi para há 20 ou 30 anos, quando, por causa das portagens. Ah, isso não sabia. Também serviu-lhes muito. Hã? Serviu-lhes muito. Pois serviu, coitadinhos. É como agora as manifestações dos professores chegam a combater e não querem avaliação, não sei o quê. Só falar em professores porque estamos à porta de um dos estabelecimentos de ensino escolares, que o Carlos Bonaparte frequentou. Antigamente era a escola B23 Canindil, agora é não sei o quê, Dom Pedro, não sei o quê, equipamento. Mas acho que não continua o mesmo, mas pertence ao equipamento escolar Dom Pedro, uma coisa assim. E eu estou aqui junto ao pavilhão A. Nós estamos. A esquina do pavilhão A, com o campo à nossa direita, que pela primeira vez estou a ver que já não é cimento como o nosso tempo é em relva, é tudo fino. Uau. O campo de voleibol aqui atrás de nós, que eu não estou a ver rede de voleibol nenhum, por isso já deve ser... Ah, também tem relva. Isto agora é afinal um jardim, não é uma escola. A relva aqui atrás de nós, e já não vejo. Pensei em alguma rede de voleibol, não vejo. Não. Não. O pavilhão B à nossa frente e pronto, que recordações traz, Carlos Bonaparte? Não, aqui só tiveste 2 anos, 26. Mas tens muitas recordações. Olha, traz especialmente uma do pavilhão A, curiosamente. Aulas de música. Exato, aulas de música. E não é só isso, sabes que traz muitas recordações. Olha, vamos por partes. Eu aprendi muito nesta escola. Tive uma professora que mais do que me dar aulas de música, me deixava tocar órgão nas aulas dos outros alunos dela. E era que se baixinho, mas eu podia tocar. Sempre que ela não precisasse do órgão, eu podia tocar. Era a melhor de São Fernando. Era. Era a professora que, quando, ou seja, porque eu ficava lá tardes inteiras. E eu lembro deste cenário. Eu já não sei que aula que eu tinha, que acabava 1:15. E depois só tinha Ciências Naturais. Às 5:15. Era isso, tinha às 5:15 e depois às 5:25 saía para ter aula de música. Começava às 5:30 e acabava às 6:15. Engraçado, aquela música não está bem. Não podia, na altura não era 45, 45 era 45:50. Havia algumas que era 45, a última era 45. Eu não contei o 45. Não, era das 17:25 às 18:15. Com o intervalo era das 17:20 às 17:25. Era isso. Já é que sei, pá, estou fazendo alguma conta. Então era isso. Era intervalo às 4:15 e acabava às 4:30. Sim, tinha Ciências Naturais. Era isso. Era, ou seja, tinha Ciências Naturais àquela hora, às 4:30. Saía às 5:20, mas tinha intervalo das 5:25. E era aí que entrava para a aula de música e depois passava às 6:15. É isso. Era isso. Está bem. Pronto. E o que é que eu ia dizer? Ah, pronto. Ou seja, era essas aulas de 50 minutos. Agora dizer isto, eu não sei o que é que eu ia dizer isto. Está bem, perdido. Mas agora era a tua escolha, não era? É a minha escolha. Então, lá. Nós vamos recuar um ano que muito trágico para o nosso país, quando morreu o Salazar. Mas é uma música que tem várias vertentes nas minhas escolhas. Mais um bocadinho era 69. É o ano a seguir. Esta música, que surgiu em 1970, com música do Francis Lai. E a letra do Carl Sigman, que no início era só um instrumental, mas nós vamos ouvir já com letra, incluído num filme de 1970 com o mesmo nome. Só que a música teve tanto sucesso, o seu instrumental, a sua melodia, que depois até foi acrescentada as letras, que é para as pessoas assim, pronto. Para a música se tornar ainda mais popular e vender mais, que é o que interessa, não é? E vender dinheiro. Claro. Depois disso, a canção já sofreu muitas versões, mas vamos ouvir a primeira delas com letra, que é do Andy Williams, que na altura no Billboard Hot 100 chegou ao número 9, e no UK Top 40, número 4. E é uma música que, além da sua melodia já ter incluído numa montagem computurizada para uma catraia, não é verdade, Luís? Poderia ser para um catraio, se eu sou o Carlos. Mas, na altura, foi para uma catraia. E foi uma música que eu apresentei no Storyteller, no dia 1 de novembro de 2010. Publicado no dia 4, no canal 2 da Rádio Antena Web. No Instinto Canal 2. O Instinto Storyteller. E é uma música curiosa, que eu criei uma letra para esta música de uma forma muito curiosa, porque até à altura, e mesmo até hoje, foi a primeira vez que eu aproveitei palavras de alguém que eu tinha lido, de uma espécie de diário, um diário feminino. Foi a primeira vez que eu aproveitei as palavras e, juntando e indo organizando as frases de uma certa ordem, originou um poema que foi incluído, foi inserido nesta música. Foi uma coisa curiosa porque a própria autora das palavras nem sequer reparou que estava ali quase uma criação de uma música e estavam ali rimas, coisas a rimar umas com as outras. E foi uma coisa muito engraçada. Eu já trouxe aqui a versão que eu estou a falar, no dia 22 de outubro de 2011. Olha, conheço uma madame que fez 8 anos neste dia. No dia 22 de outubro de 2011, quando o Carlos escolheu desesperado de Leandro, e eu respondi com o prêmio dos óculos dele, com não há motivos para o céu ser azul e não sei o quê, cada passo que dás, diz-me que tem razão. A seguir ao Demis Russo, Goodbye, I Love Goodbye, eu respondi com a versão minha, lá está, do Storyteller, mas agora vamos... E falar em story, vamos ouvir a história minha e do Carlos, que é uma história de amor, cantada pelo Andy Williams em 1970, chamada Love Story. Que é mais uma melodia calma, neste sábado tranquilo, para escutarmos nas cordas do escolho. Ia dizer alguma coisa? Ia. Então diz. Posso dizer que esta é... Não digo nada. Eu vou dizer uma coisa, mas ainda não digo agora. Não. Então para que é que está aqui aberto? Mas está aqui. Não. Mas eu já vou embora, tenho que parar no... Está bem. Está bem. Portanto, a canção número 2 tem o título Love Story. Vamos embora, então. Vamos embora. O intérprete é Andy Williams e é a primeira música que interessa neste programa. Pode ser a canção da parte? Ah, pode ser. Então está bem, vamos embora. Vamos embora. Olha. Ainda estamos aqui. O que é que se passou? Olha, o carro foi-se embora sem nós. É verdade. Mas que é isto? Então o Lotus vai embora sozinho. Adeus, Loto! Falaste em história e esta intervenção vai ficar para a história. Esta intervenção vai ficar para a história. É aquela em que nos teletransportamos do automóvel para o estúdio. Na mesma intervenção, porque na já mesma... houve uma sim. emissão em que nós nos teletransportamos, mas foi de uma intervenção para a outra. Pronto, sim, mas isso foi... No dia de Nazaré de Março. Mas isso não foi, foi teletransportar, isso foi passar enquanto passava a música, nós fomos a correr para o nosso estúdio. Exato, né? Aqui foi teletransporte. Aqui foi mesmo teletransporte. Nós estamos a falar dentro do automóvel, quando de repente... Estamos no estúdio número 3. Exatamente. Isto é uma categoria. Como é que nós voltamos para aqui e tal? Ah, categoria, não é? Nem foi por causa de problemas técnicos, nem nada. Foi por causa do teletransporte permitido pelo Son Goku. Exatamente. Mas pronto, nós... coisas inesperadas que até no Natal acontecem. O Natal pouco simpático para nós, portanto é um soco já a cada um. Isto foi uma prenda de Natal, assim um bocadinho... Voltámos para o estudo número 3, é verdade, e a partir daqui não saímos aqui. Quer dizer, digo eu. Digo, mas se não fomos mesmo depois na rua... Love Story. Andy Williams é o protagonista. Vamos à música. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. By night, coitadinho. Tô triste. Tô triste, senhor. Coitadinho de mim, quero dar uma voltinha. Já deste uma voltinha, já vieste? Já. Mas nem senti regressar. Quando dei por mim, já estava aqui no estúdio outra vez. O que é que se passou? Que eu não percebi. Coitadinho. Nós estávamos lá fora e de repente. Voltei assim para o estúdio. Não percebi o que se passou, é? Coitadinho. São Goku que nos ensinou. Coitadinho de mim. Está bem. Mais. Ora bem, vamos ouvir uma musiquinha chamada Lágrima. Uma Lágrima. Uma Lágrima. Foi o que tu disseste. Pois, o que? Uma não, musiquinha. Não, o que tu escreveste no outro dia. Pois, uma musiquinha chamada. Percebes? Eu. Só que foi entre. Sabes como aquela do. Como aquela dos portugueses não são tão. Como é que é? Nem os portugueses são tão honestos, nem os irlandeses são desordeiros. Ou seja, eu, entre uma ideia e outra, entre tal coisa, introduzi palavras. Em vez de dizer. Musiquinha chamada Uma Lágrima. Não, uma musiquinha chamada Lágrima. Pois, claro, desfaças bem, Oscar. Pronto, diz eu então, vamos ver. Musiquinha chamada Uma Lágrima. Esta música, como já disse, faz parte, mas é que acho que esta é a música número 2. Isto faz lembrar. Esta cassete faz lembrar uma coisa. Isto faz lembrar uma coisa. Faz lembrar, já mais para a frente, que esta cassete resistiu durante muitos anos, como eu já disse. Faz lembrar, por exemplo, vamos por partes. Número 1. Faz lembrar ainda, ou seja, essa casa, não é? Faz lembrar as viagens que nós fazíamos no Fiat 128. Não sei se lembras do bicho. Sim. Pronto. No nosso caso, era um carro azul platinado. Que se há coisa que eu não me esqueço mais é da cor do carro. Não me esqueço, não consigo esquecer da cor do carro. Nem da cor do carro, nem da mala. Ainda lembro quando nós fomos todos dar uma volta no Fiat 128. Eu sabia que era dia de escola, não é? A gente às 9h30, 10 da noite já estávamos na cama. Mas naquele dia foi diferente. Quando se trouxe o carro foi diferente. fomos dar uma volta, não sei o quê e tal. O meu pai ainda também a experimentar o carro, porque, pronto, basicamente, ele também já tinha carta, mas não queria, tinha conduzido assim nenhum carro, só nas aulas de condução. Olha, deixa cá ver assim, se eu consigo fazer aqui contas. Isto foi para há 23 anos. Sim, para há 22 anos, 23. Portanto, 22 anos, tinha o meu pai. 34. Agora o meu pai com, a tirar a carta quase com a idade que eu tenho agora. Mas ainda não tirei a carta. Está quase. Está quase. Deixa-me só apanhar testemunha. Já chamou uma vez no exame? Deixa-me não só... sei como, como é que ele chamou no exame de... Deixa-me só apanhar testemunha a ver se eu não tiro a carta, não é? Mas sabes que eu podia passar um exame de código? Era possível. Código podes. Condução é um bocado... É. Só com muita sorte e acho que nem assim. Continuar. Pronto, mas continuando. Agora já não estou na metade do tempo. Que fixe. Ah, é tudo mal. E tenho doces já perto de mim e tudo mais. Não estou a falar disso. Estou a falar de doces de chocolates e assim, a minha velha. Por acaso não tenho, mas eu vou comendo tudo. A música. Faz lembrar, ou seja, esse passeio, porque era uma das cassetes que nós ouvíamos. Não me lembro quando nós tínhamos. Era cassetes, sabes, nas portas. Tinha um porta-cassetes, nós tínhamos um porta-cassetes. Ficava em baixo, na parte da frente, mas em baixo, estás a ver? Não. Ou seja, do lado do passageiro tinha a minha mãe tinha aos pés, neste caso era a minha mãe, tinha aos pés um porta-cassetes. Ainda hoje fazem no carro um porta-CDs, à espera que sejam assaltados. Nas portas junto às pernas das pessoas metem lá CDs e o cara. Pronto. Que é para os gatunos passarem e tumba. Não, se for CDs copiados não há grande problema. Se for só esse que roubem, não há problema nenhum até. A gente chega a casa e gasta mais 5 cêntimos. Não interessa, já forçaram a entrada do carro porque viram ali CDs à vista. É logo. Não, meu, não é fácil. Isto hoje em dia já ninguém rouba assim CDs. Não sabes. Ou é alguém específico que sabem que pode ter provas contundentes contra eles, ou contra o Estado, ou contra uma organização, ou contra os maçons e as maçãs. Ou então nada. É contra a Apple, pois é. Mas sim, o coisa de cassetes. Já não há esse interesse. O carregador de cassetes, como é que se diz? Na altura chamava-se mesmo porta-cassetes. Isso. E então, tínhamos lá e tal, uns cassetes e tal, ou seja... Aquilo era engraçado. E então tinha uma dessas cassetes, e tinha uma do Eliela também. Sei quem ele é. Ele é chocho, caralho, um pouco. Sabes que eu lembro-me uma vez estávamos a chegar a casa. Estávamos a chegar a casa e à conta do ele e ela. Sabes aquela música? Encosta a tua cabecinha na minha maminha. Já cantaste isso aqui numa emissão muito famosa. Pronto. E o que é? 69? Ah, não. Não. E então, eu lembro de nessa casseta havia uma música, já não sei qual era a música, só lembro disto. Oh, a casa é o nome. Pronto, eu gostava de ouvir ela. E então, coitadinho de mim. Sabes? Depois digo. Não, eu agora posso dizer. Só um parênteses. Sabes que essa senhora ficou marcada? A vocalista do Eliela. Porquê? Carlos Cádiz. Porque foi ela que gravou uma música chamada Só se ouve no estádio gritar Benfica, Benfica, Benfica, há golo para a gente ganhar. Benfica, Benfica, Benfica, não sei o que é o refrão. Benfica, Benfica, Benfica, Benfica campeão. Benfica, Benfica, Benfica. Ganharam ontem. 6 fregões. A sério? Maravilha. A culpa era do Arthur, afinal. Aí agora foi contra o guarda-redes? Ou a Black. O Arthur está lesionado. Ah. Mas... 2-0 em Setúbal. Passa à frente. Ah, obrigadinho. E o Porto? Também 4 em casa, olha nesse. Pois bem, parecia. Eu ouvi aqui muitos gols. Quando é que tu me ligaste? Anteontem. Foi o que eu disse. Continuando a lágrima. Estava a pensar. Não, nós já falamos aqui muito na Roménia. Não. É, Aliás, ainda me tinhas falado de hoje. Ah, em off já falamos. Em off. Ora, já sei onde é que podemos ir. Agora que coisa, já sei onde é que podemos ir. Não, mas na passada quinta-feira liga-me aqui o Amil Caralhadas, já não sei bem o que é que foi, e eu que estava à espera de uma chamada vinda da Roménia a ter no telefone, dá? Eu respondo em alemão. Que é como se atendo o telefone na Roménia. Dá, ou seja, se ele se põe a falar romeno comigo, eu ponho a falar em alemão. Pois, também. Ah, bom, mas ele muito em algumas coisas. Mas vou voltar na música. Porta cassetes, e porta a cassete então parou e tu começaste a chorar. Sim, mas e... isso foi a outra cassete. Ah. Vou tornar a Sola Mazurega. E esta era uma das cassetes que estava no porta cassetes. Quer do Fiat 128, que tinha que era tal carro azul platinado. Agora, engraçado, porque agora as malas não sei como é que são. Mas na altura, a mala ia assim mesmo para trás. Sim. Ou seja, elas agora fazem tipo oval, não é? Mas agora, antes eram compridas, com um retângulo lá para trás. Era. Não sei se eram todas assim, mas o Fiat 128... Era, que há muitos casos assim. Pronto, o Fiat 128 era assim, o que eu tinha. E pronto, mas o Fiat Punto também era. O Fiat Punto que eu tinha também era. E o meu vizinho da frente tem um carro assim também. Mas agora o meu pai já não tem carros desses. Mas eu gostava disso. Porque... Sei, eu gostava disso. A mala era mais baixinha, certo, mas... Mais baixinha, sim. Mas era mais comprida. Gostava. Então pronto, é daquelas coisas. Deixa grandes recordações. Deixa sendo grandes recordações. E esta música faz lembrar primeiro essa viagem e essas coisinhas todas, e faz lembrar já noutra casa, ou seja, aí era mesmo a casa, não era o estúdio número 1, era antes da... pré-produção lá no... pré-idealização. Sim, exatamente. É lá no bairro do Cabanaco, não era o estúdio branco. Pronto. Era aí, porque nós tínhamos um gravador, que na altura havia muito isso, não sei porquê. Posso ir-te começar a explicar porquê. Havia muito, quer nos discos. Nos discos sim, entendo porquê, porque havia duas velocidades. Nas cassetes não sei. Havia duas velocidades. Havia. Tu podias na cassete pôr mais rápido ou mais lento. Havia duas velocidades. Não sei se sabias disso. Tem, mas não sei porquê. Ah, mas também não sei porquê. Eu acho que tem a ver com a desuniformização na altura das cassetes. Havia cassetes a meio tempo, não sei. Pronto, o que é certo é que... Então, tal como os discos, havia 33 a 48 pulsações aqui, as cassetes... Talvez fosse isso. Eu não tenho nenhuma cassete que funcionasse a meio gás, com quem diz, mas... Eram diferentes. Se calhar deviam ser tempos... Não, eu acho que deviam ser tempos antigos. Porque, por exemplo, não sei se reparaste, mas os Walkmans não tinham isso. Pois não. O que tinham isso eram os grandalhões, não é? Que tinham isso. Deviam ser para cassetes de outros tempos. Deviam ser para cassetes, porque antes de 63, cada um fazia as suas. É. Agora, desde que surgiu o Walkman, é que as coisas se uniformizaram. Porque, claro, os holandeses fizeram uma coisa, os Philips fizeram uma coisa muito gira. Ora bem, isto é assim, cassetes, mas só aquelas que a gente quer. Como o Walkman se tornou muito popular, não é? Então, ou é assim, pois. Uniformizou-se, mais nada. E pronto. E então, eu lembro-me que... Porque isto também se notava muito quando as pilhas do rádio começavam a acabar. Não é? A cassete começava a andar mais devagar. E então isto chega a falar como... Oh, malagre, meu vidro... Tu devias era colocar a música assim, na cassete. Eu lembro perfeitamente disso, porque... Pronto, porque era eu que fazia sempre esse tipo de brincadeiras. Esse, o de pôr 3 CDs ou 4 no leito de CDs. Eu fazia esse tipo de experiências. Dá cabo daquilo, basicamente. Era eu que... Dava mais cabo do CD do que cabo da... Do aparelho. Aquilo, não disse o que era, disse aquilo. Pois. O CD também é aquilo. É. Aquilo, a gramas. Dá mais cabo do CD. porque fazia muito peso. Então estava muito próximo do laser. Aqui, mas olha que eu na quarta conheci um giradiscos que tu colocavas lá 12 no máximo e quando um acabava e ele saltava, a agulha procurava o segundo e tumba. Era, mas eu sei, mas isso também é eletricidade assim. Ah, então cala. Mas é que eu levo dentro da mesma. Não faças pequenino. Sim. Dentro do mesmo compartimento colocava 2, 3 CDs. Mais. E então, eu gosto disso. E então, tinha essa coisa. E esta música, ou seja, essa cassete também sofreu com as minhas experiências. E eu lembro de uma vez, porque esta cassete não a apanhei de início, apanhei-a na segunda música. Então, olha, para a minha irmã, olha a cassete que eu tenho aqui e tal, não sei o quê e tal. Como é que esta se chama? Ah, e tal, sou da Mazurega. Ah, isso, olha. Ai, lembra-te de que... Ah, eu sei. Ei, mas é que fixe, já me temos a mim, já não me estresse muito tempo, diga. Ah, bem. Sim, o que é que se tem? De especial. pronto. Eu corto a cassete, todo contente e tal. Aí já era na pré-produção, ou seja, já foi no tempo da rádio comercial. Pronto, que foi um dos incentivos para eu comprar cassetes. E pronto, é isso. É assim. É a canção número 3. Exatamente, canção número 3. Que tem o título... O Milagrime. Intérprete. Sula Mazurega. E depois vem o intervalo. O Orquestração. Rega Sula que eu não zumo. Disse-me um triste adeus e vou. Canal 1 somos adeptos da variedade e por isso criamos um programa generalista com vários temas em cima da mesa. Carlos Bonaparte apresenta Eclipse Total, um espaço com as últimas tendências da música nacional e internacional, mas também com entrevistas a artistas e rubricas culturais e sociais sobre eventos e associações de norte a sul do país. Acompanhe este Eclipse Total aos sábados, às 8h30 da noite, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Nem sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou a mais admirada. Pronto para ser surpreendido? Um contra o outro. Um programa de Carlos Bonaparte que põe frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bem materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto. Carros. Agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Esta é a quarta intervenção. Da Escola de Sua escolheu a emissão número 154, a segunda, gravada em dois estúdios. Coisas. Agora já apareceu quando é que eu te mandei o e-mail? Um exterior e outro interior. Ah, e atenção a que. A próxima música. Quê? Atenção que esta é muito histórica. Isto já pode guardar para o quarto aniversário. A próxima música não é de 1970, mas é de 1967. Já estava eu na Amadora a trabalhar. Ah, isso não sou eu. Já estava estranho. Tu sendo uma forte aqui do Porto? Esta música é curioso porque. Tirando naquela altura em que abrimos aquela casa de meninas em Monção. Tu queres-te calar ou vai comentar? Ai, não é para dizer. Ai, não foi em Monção, foi na Régua. Ainda hoje de manhã soube que está a repor por estes dias no canal Mais TVI aquela que foi para mim a melhor temporada dos Morangos com Açúcar e que. No, ou na qual, e era só escolher os bons atores, dançarinos ou cantores, esta música foi quase um dos hinos, sobretudo na fase inicial, que estava sempre a cantar esta música. E que até foi nessa altura que eu descobri o título desta música. Em que eu confundia, também tem uma história curiosa. Ah, já agora é a sétima temporada de Morangos com Açúcar. MCA7, Boy the Night. Yo. Em que eram vários a cantar isto. E bem. Eu confundia esta música com uma madame que eu... Olha, a mesma de Love Story, que eu conheço, que eu gostava de... Acho que é Damien Rice, Blower's Doctor. Conheces? Damien Rice. Sim. E depois confundi estas duas. O próprio título é uma confusão, porque não se sabe... Quer dizer, o original só tem um off. Off. Mas o segundo tinha... O título suposto tinha dois offs e por isso tinha uma confusão de anos sobre o título da música e blá blá blá. Isto é dos maiores sucessos do Frankie Valli, que na altura chegou a número 2 no Billboard. portanto, na tabela oficial de vendas dos Estados Unidos da América. América! Durante 8 anos, América, até foi o maior sucesso global e até aparecer o My Eyes Adored You. E já teve centenas, o Love Story também já teve muitas. Esta aqui do... A música que vamos ouvir a seguir já teve centenas de versões. A propósito, será que eu posso mexer aqui no coisinho? Deixa eu... Mexe no teu coisinho, mexe. Centenas de versões que já deram a conhecer esta música. Vários artistas, várias épocas e... Abriu um coisinho, não foi? Todo o coisinho. E já apareceu muitas vezes também em bandas sonoras, filmes, séries de televisão e tal e tal. Até a NASA, lá com os ares, lá para o espaço, já usou esta música numa missão. Era a canção, não era de abertura, mas era de despertar no aniversário do astronauta Christopher Ferguson. Que é que és? Posso mostrar aqui uma coisinha aos nossos ouvintes? Quando a noite vem. Estão ao vivo, não é chuva. Grita palminhas. Palminhas. Assim, ó. Fecha, fecha. Quando a noite vem, a tristeza vem também a solidão. Que magoa e machuca. Com esse eu cheio, caraças. E deixa andar. Ainda vai deixar o... Não, é que também tem a versão normal, a versão normal. Quando a noite vem... Versão estúdio. É a vantagem de estar no estúdio, mostrar essas coisas. É isso. Se quiserem ver mais, comprem um CD. Obviamente. Pode deixar. Isto ainda era sobre a Love Story, não sei se percebi. Era. Pois. Só agora que falaste nas mil versões, é que eu lembrei que também tinha a minha. A próxima música foi... Agora, deixa-me só falar aqui uma coisa muito rápida. Esta é a minha versão, ou seja, a minha letra. Isto não é nada adaptado. Ah, pois é. Isto é muito da categoria. Foi o que escrevi em letra. Escrita, por lá escrever. A próxima foi escrita pelo Bob Crew e o Bob Gáudio, dois Bobs. Bob. O arranjo musical é da responsabilidade de Artie Schreck. E também pelo Bob Gáudio. Vamos ouvir o Frankie Gaudiencio. Para o nosso Gáudio, vamos escutar o Frankie Valli em 1967, como uma canção mais bonita, mas esta mais um bocado mais mexida, tal como a anterior de Uma Lágrima, em que me faz recordar outros tempos românticos, aos morangos com açúcar. Bom. E há confusão, não sobre o tipo, porque isto pensava-se que era Can't Take My Eyes Off of You, mas na verdade é Can't Take My Eyes Off You. E eu pensava que, imitando o Carlos Bonaparte, que esta música chamava I Love You Baby, até aparecer no... I love you, baby. Por causa desta parte. La, la, la, la, la, I love you, baby. Hey, mesmo, gay. Até aparecer nos Morangos com Açúcar. Bem lá, os Morangos com Açúcar deram cultura musical. E não foi só nesta música. Mas esta sétima temporada foi rica em termos mamários. Nós vamos escutar... Sabes que nós lá no Canteiros Pós-Jantar de Curso cantávamos, havia um curso que às vezes cantava connosco, quando havia mais que uma mesa, mais que um jantar de curso, ao mesmo tempo, no mesmo restaurante, todos lá todos, filmezinhos, e nós, vai para caraças, não, era caraças. E tu também cantavas isso, não é? Eu não, eu não cantava. Frankie Valli. Vai cantar, e recuemos até 1967, Can't Take My Eyes Off You. Se vais para a parte deixar. Se não deixar, vai ouvir. Mas antes digo uma coisa. Ora bem, isto é assim. Eu quero revelar aqui uma coisa. Nós íamos ter um novo locutor para 2013, mas já não vamos ter. 2013. 2014. Íamos ter o Rui Veloso. a fazer programas na Antena Web. Mas já não vamos ter. Sabes porquê? Porquê? Ele estava preocupado com as gaudiências. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pintas! Ah, agora já podes ver aí as músicas que nós escolhemos no ano passado, quando fomos lá fora. Mas isso era só mais para o fim. Ah, estragas tudo. Tá bom, tá bom. Não, agora já que disseste. Tá bom, Vavi, tá bom. No ano passado, quando gravamos as 6 intervenções lá fora e não 1:30, que tal como eu tinha acertado 3 delas, mas também não pensei muito porque faltou o compi, tempo. Compi, compi! Meu amigo compi, Bebé Lili, depois Pandis Carica sou uma taça. Não. Tinhas razão na Ilona. Amon Parfait, Amon de Parfait, respondi com Irene Cara e Fame, e lembro onde é que estávamos. Kate Ryan, Desenchanté, eu tinha de Desenchanté. E a última, eu devia recordar-me de imediato, não recordei, Stardust, Music Sounds Better With You. Ah, essa não era aquela de videoclip? Hã? Não era aquela de videoclip? É, todas têm videoclip. Não, é isso, mas essa que ficou marcada pelo videoclip, que ele sonhava ser uma estrela, não sei o quê e tal. Não era estrela, mas também, sim, era isso. Era. O que passava era o top 5, exatamente. Não sei o quê. Não, eu lembro por causa da Music Sounds Better With You, a música sou melhor contigo. Ah. Oh, baby, fala, não me toques. Não, não. não, não, não, não me toque. Esta música faz lembrar aquela. Carnaval. Não, faz lembrar aquela música de. Da Roberta Miranda, que ela tinha uma versão muito. Também faz lembrar uma do Vando. Faz lembrar-me muito forroceira. Do Vando, não é? Da. Roberta Miranda, o amor. Ai, não, de champanhe. Não, não era essa. Era outra que ela também tinha na mesma cassete. Não me recordo. Ah, pá. Bora, bora, bora. Mas não vais falar da Roberta, vais falar Vou falar da. Como é que era? Como é que eu disse há bocadinho? O quê? Zula! Rega! Quero mais sumo! Pronto. Zula, rega, sumo. Pois. Sula, mas rega. Pois. Tá bem. Pronto. Falando no Não Me Toques. Esta música... Não Me Toque. Não Me Toque. Pronto. Sabes como é que os brasileiros dizem aquele aparelhómetro que dá para falar de uns para os outros, não sei o quê e tal, tu carregas um botão e dizem lá, ah, esconde, não sei o quê. Puf, as boas. Como é que chama? Au, Kitoki! Este foi o momento de anedotas da emissão 154 dos Fórios Fórios Fórios. Continua. É bom, é. E dizia eu então que. Ah! Diziam então que esta música fechava a cassete, ou seja, era a última do lado B. Não é o último do disco, mas o disco tem 12 músicas, a cassete só tinha 10. E pronto. Tinha. Sabes que eu por um lado, eu gostava de. Voltamos ao tal pré-fabricado, na altura em que eu tinha uma casinha, coitadinho de nós. Ratos! Ratos grandes, hein? Ratos grandes que eu olhava para os olhos deles e vi-lhes a luz. A sério, estou a falar a sério. Coitadinho de mim. Eu era assim, coitadinho. E pronto, ainda hoje sou coitadinho, mas hoje sou coitadinho, coitadão. Na altura era só coitadinho, coitadinho. E então, pronto, que éramos pobrezinhos, né? Éramos uma família assim pobrezinha. E eu estou a falar com este tonzinho, mas é assim, é verdade, é? Éramos uma família pobrezinha, mas muito humilde. Humilde. Muito humilde. E pronto, tínhamos assim, sei lá. Sabes que eu lembro de ver os Simpsons na casa da minha vizinha? Fizeram agora 24 anos. Pois foi. Acho que foi 24. E bem. Então. Pronto. Sabes, foi muito bonito porque. 24? Depois de 27, então foi. Mas... Ah, tu falas no princípio. Não sei, pá. Continua a ladrar sobre o nome de Doc. Então foi logo no princípio. Isso estava na RTP1? Era. À noite, não era? Era. Não sei se era. Ou era na 1 ou era na 2 que dava. Mas isso era, de certeza. Nunca dei atenção aos bonecos amarelos. Não, também na altura também não podias dar, porque na altura, digo eu, não podias, como quem diz, né? Na altura em que eu tinha 3 anos, tinhas 2, ou seja, se para mim era difícil lembrar dessas coisas, tinha menos. Mas eu lembro-me delas perfeitamente. Mas sim. A minha irmã é que sabe de muita coisa, que a minha irmã nasceu em 81. Pois. Portanto, em 88 já tinha 7 anos. Ora, está. E eu só tinha 2, coitadinho. Eu só um bocadinho. Mas já tinha 7. Coitadinho foi mais agora do que na altura. Pronto, e então. Esta música. Eu gostava. Voltamos à, como eu disse, à tal casa, não é? Eu gostava. De algumas coisas. Uma delas era, ou seja, quando chegava ao fim dessa cassete, basicamente aquilo ficava como ele queria. O que estás a miar? Estou a baixar a música. Estou a falar como se estivesse a baixar a música. Ah. Depois ficava o da cassete. Depois o, às vezes o, passava para um. Até que pá! Parava. Já foste. Não, não arrebentava, parava só. A cassete tinha uma coisa muito curiosa, que é, antes de gravar alguma coisa, há uma parte que não é gravável. Sabias? Depois de saberes isso sabes. Não? Há uma parte da fita, que é aquela parte, que, ou seja, uma parte que não é magnetizada, E é mesmo por isso. Porque... Eu espero que hoje não tenhas começado a falar logo nessa parte, na primeira intervenção. Porquê? Lá fora. Porquê? Porque começaste a falar logo, quando pus a gravar. Interesse. Ah! Pois. Eu pensei que sabias disso. És burro. Interesse. Então não, eu estou a falar no interesse. Não é para grande coisa. É. Porque ainda são alguns segundos, eu não sabia, não parei tempo suficiente. Agora as cassetes mais recentes acho que já permitem gravar, não na altura, mas melhor, naquela altura não, naquela altura. Aliás, naquela altura fazia-se o seguinte. Primeiro, a fita. Havia uma parte que não era gravável e depois da parte que era gravável, os artistas, as cassetes originais, eles esperavam sempre uns tantos segundos. Para que não acontecesse o que acontecia. Lembras-te quando nós tínhamos o nosso ensaio? Em que a primeira música era... Logo no princípio, antes de começar, ouvia-se assim baixinho... Exatamente. Precisamente porque... se gravou muito em cima, assim que se apanhou a parte regravável, percebes? Para evitar a magnetização, as cassetes, ou seja, os artistas esperavam, e às vezes até havia não eram as produtoras, eram as marcas das cassetes, em que basicamente, porque quando as editoras podiam pedir cassetes com um tempo específico de duração. Olha, eu quero uma cassete que tenha 30 minutos de cada lado. Ok, essas são normais, não é? Não, mas eu quero pedir uma que tenha. Que só tenha 10 minutos. Pronto. Então vamos fazer uma com 10 minutos. E então muitas vezes o que a gente ouvia era. Depois começava a música. Não sei se lembras disso. Mais ou menos. Punha-se a cassete, tinha aquele som. Mas pronto. E depois, antes de começar a música, tinha um. Pronto. E então isto era o que acontecia nesta casa. Ou seja, a música baixava. Ficava. Pá. Ou seja, quando fiz. Foi para distinguir, embora acho que não se percebe. Pois. Mas foi para distinguir. Muito silêncio. Foi para distinguir a parte gravável da não gravável. Pronto. E isso aconteceu. Pronto. Era giro. Eu lembro-me perfeitamente disso. E já para finalizar, uma recordação de Natal. Sabes que houve um ano que. Não, ou seja, isto não tem a ver com a música. Mas tem a ver com a casa e tem a ver com a época em que nos encontramos. Começa a minha última intervenção, a partir de mim, não é? A restante vai ser acompanhar-te, então vou deixar a minha recordação de Natal. Estava eu, ou seja, nessa tal casa, e a cama dos meus pais, que era grande, tinha uma mesinha de cabeceira daquele lado. E, portanto, e tinha um rádio enorme atrás. E então... Eu estava de um dos lados a abrir presentes. Deu para carrinhos, deu para tudo. Mas o presente que eu mais gostei, sabes o que é que foi? O meu coração. Não, isso é mais tarde. Foi quando a gente se casou. Não, eu estou a falar quando era pequeno. Eu e os meus irmãos também receberam. Recebi o chamado o Senhor Chocolate. O que é o Senhor Chocolate? Era uma bola. Já sim. Te lembras-te? Sim. Para comer, caraças, foi a melhor prenda. Não era para comer. Então não sei o que estás a falar. Era uma bola mesmo. Encher, a bola já vinha cheia. Mas era uma bola castanha e amarela. Não sei. E eu lembro-me perfeitamente dessa bola. Que saudades. Porque depois daquilo, ou seja, tinha a televisão. Eu, neste caso, como eu estava do lado da parede. Que era madeira também, que estava do lado da parede, tinha a televisão mesmo em frente a mim. Eu lembro que não podia mandar a bola com muita força porque depois batia na televisão, não sei o quê e tal. Era maior. Era uma alegria. Eu por acaso gostava muito da. Já agora também uma recordação de Natal. Esta não me lembro, mas fizeram-me lembrar. Sabes como é que eu. Para os mais pequenos, sobretudo, agora já se perdeu um bocado esse hábito, mas na altura, pelo menos que eu saiba, mas na altura fazia-se muito isso. Punha-se uns chocolates no pinheiro, sabes? Sim. O que é que eu fazia? Ia ali ao. E não. Ia ao cu do pinheiro, ao cu dos doces, estás a ver? Então tirava assim, abria assim a prata com muito cuidado, por baixo e tal, tirava o doce e fechava a prata como se nada tivesse acontecido. Eles até chegaram ao ponto de achar que era uma vizinha que ia lá muitas vezes. Uma vizinha, uma menina que ia lá muitas vezes. O ceguinho, mas as merdas. Que roubava os doces. Só que sabes que não há crimes perfeitos. Mas assim, um gatão. Assim como era cego para ser inteligente, também era cego para não ver o que estavam a ver. Uma das vezes. Eu com tanto cuidado e estavam atrás de ela ver. Uma das vezes apanharam. O ceguinho, mas é um gatão. É, senhora. Isto para dizer que a canção número 5 tem o título. Não me toque. Intérprete. Sola Mazorega. Orquestração. Bairro Krasman. Quando chegar o Natal de 2013, vou comprar um rato para o estúdio número 3. 2013? Sim. Foi propósito. Quando chegar o Natal, tenho que comprar um rato. Nós vamos já com uma música brasileira, porque até agora ainda não ouvimos. qualquer música em, em português do Brasil. Brasil. Eu, na verdade, ia escolher uma música... Era... Toda vez uma música que dizia assim... Era a faixa número 2 do álbum Up, gravado em 98, dos R.E.M. Era a número 2. Não, a Day Sleeper era a número 11, enquanto olhamos mais... Não. Era a faixa número 2 do álbum Up, gravado em 98, dos R.E.M. Era a número 2. A número 2, enquanto a Day Sleeper era a 11, olhamos mais para cima. Portanto, era a faixa número 2 e 11. Eu ia escolher a faixa número 11 de um álbum do Vando, e vou escolher a faixa número 2. Curioso, reparei agora. Recuemos a 1985. Vulgar e comum é não morrer de amor. É o álbum em causa do Vando, o que canta música dos outros. Com reticências antes do vulgar. Portanto, correção. O título do álbum é, e passo a citar, ponto, ponto, ponto. Vulgar e comum é não morrer de amor. O ano, pelos vistos, é 1985. Segundo as minhas indicações papelónicas. Wikipedia.org. Não. Foi um site que dizia do universo ao, do CD ao disco, do universo ao disco, do disco, uma coisa assim. Pois é, CD. Ah, sim. Portanto, eu ia escolher uma música que talvez um dia, ao menos um dia, esta faixa acompanha-me desde que eu era canalha. Era cantada pelos Trovadores Aprendizes, grupo que eu nunca falei aqui, portanto hoje faço questão de me estrear a dizer Trovadores Aprendizes, um grupo que teve familiares meus e que me, com os quais eu cresci ouvir músicas que não conhecia até então, como é óbvio. E curioso que na segunda-feira fui a um sítio aqui para as suas bandas que era para ouvir uma determinada música e passou lá outra, também cantada pelos Trovadores, Sontons ao Swing dos Dire Straits. Esta é brasileira, foi popularizada por um Vando, autoria Rose, é o que diz aqui, e que eu acho que até há pouco tempo, foi, em poucos anos, foi base para um título de uma novela, Você é Luz. Não. Passou na SIC. Não. Você sequer é não. É Raio, Estrela e Luar foram versos que eu até incluí numa mensagem de aniversário há pouco menos de 2 anos. E esta música tem a particularidade de... Quando eu cresci a aprender guitarra, quando era mais novito, eu ficava todo contente quando... Quando eras mais novilho, não é? É, quando era novilho. Eu ficava todo contente quando acertei com os acordes disso. Como é que é desligar? Eu, quando tocava esta música na guitarra e tocar bem com a sequência de acordes 7, era um expoente máximo da minha alegria naquele dia, conseguir tocar esta música, porque fazia-me recordar. Era como a simulação de quem estava no palco era eu. Em vez dos Trovadores Aprendizes, era eu que estava a tocar e a cantar. Pronto, esta música foi crescendo e foi tema de várias conversas e em ambientes familiares, ambiente de amigos. E chama-se Fogo e Paixão, cantada pelo Vando e que eu já ouço desde novilho. Numa emissão em que tivemos Falam Comigo, o intérprete vai dizer sempre, vai sempre ser o Carlos. Vando. Não, a primeira foi Falam Comigo de... De Sula Mazarega. Depois Anna Williams Love Story. Depois Uma Lágrima de... Sula Mazarega. Can't Take My Eyes Off You, de Frankie Valli. Depois Não Me Toque, de... Imaginem, Sula Mazarega. E vamos já com o Van de Fogo e Paixão. Mas, antes de recordar que há 3 anos, as 3 escolhas que eu fiz, sobretudo a segunda e a terceira, de certeza que foi uma análise ao ano 2010. Portanto, no dia 21 de dezembro... Tu sabes porque é que ia dizer isto na segunda intervenção? Esqueci-me. Porque é que o gravador foi à vida hoje? Porquê? Não, porque é que nós não estamos a transportarmos? Porque faz hoje o ano que foi o fim do mundo. Nós já estamos noutro... Não foi 21 de dezembro de 2012 que o mundo ia acabar. Foi. Pronto, hoje é que é o fim do mundo. Nós já estamos a transportarmos já para outro planeta. No ano passado, quando nós acabamos o Café Brasil... Quando nós já tínhamos o Café Brasil... Então diz-nos o Luciano Pires. Bem, o programa... ou seja, esta é a última edição do Café Brasil. Não me disse nada. Não sabes disso. Já disse a Fidel, já disse isto. Ah, eu muito bem, tal. Anunciamos, coloquei uma notícia no site Antena Web, anunciar que o Café Brasil ia acabar. Não, porque ele abre o programa a dizer assim. Bem-vindos à última edição, não sei o quê, não sei quando. Para chegar ao fim, mas a última edição o mundo vai acabar. Não acabou na altura, acabou para nós hoje, porque foi uma boca vergonha. Está bem. Pela primeira vez gravamos na mesma intervenção em 2 estúdios. Mas, no dia 21 de dezembro de 2010, faz hoje precisamente 3 anos, era terça-feira. Pronto, era isso que eu tenho a dizer, vamos embora. Não, e as músicas? Ah, era as músicas. Eu escolhi Kim Wilde com Cambodia. Momento de ópera. O Oscar respondeu com Space e Magic Fly. E eu, Robbie Williams e Gary Barlow com Shame. Ah, que giro, não me toque, falam comigo. A seguir o Carlos escolheu Não Falo Comigo, Mas Leva-me Contigo, Duarte Rosado. Leva-me contigo, não vamos. Eu, com uma música minha retirada do Storyteller, curiosamente não hoje falei no Storyteller, O Que Fizeram ao Colégio. E fechamos com Diana Bastos. Bastos. Com Liberdade. Já sei qual foi a missão em que eu comecei a jogar ténis. Não foi esta? Foi. Foi, não sei o que, Diana Bastos. Bastos. Diana Bastos. Flying to Cambodia. Vamos voar até o Camboja. Com o vento, fogo e paixão. Oh, paixão. E paixão, paixão, fogo e paixão. Fogo e paixão, paixão, fogo e paixão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca um mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Beija na boca, me ama no chão.